ser santo. Tal como Jesus é, eu quero ser santo. Já é dar o reino dos céus, eu quero ser santo. Tal como Jesus é, eu quero ser santo como tu és, é tudo que mais anseio. A minha boca afirma isso sem nenhum receio. Viver e não mais pecar é o que preciso pagar para o teu reino herdar e teu rosto contemplar. No trono vou adorar e com os anjos cantar. Teu nome vou exaltar para nunca mais parar. Purifique a minha alma, limpa a minha mente. É tão grande meu desejo de pensar diferente. Tal como o trio pediu, te peço, seja os meus olhos. A vida é reluzente quando vejo com os teus olhos. Limpo o meu coração da sujeira do mundão. Quero deixar a ilusão e amar o meu irmão, pois quem não ama contigo não tem plena comunhão e nem se encontra na estrada arrumando para Sião. Tal como o céu de quero ser o inimigo do mal, andar na luz como Jesus foi separado do mal. Ser santo, ser separado do mal, eu quero ser santo. Tal como Jesus é, eu quero ser santo. Já é dar o reino dos céus, eu quero ser santo. Santidade é como água, preciso dela todos os dias. E sem ela sou uma estrada com buracos na via. E preciso dela, ela é alimento pra minha alma. E com ela eu mais chego a Cristo, que salva. E sem ela sou apenas um grandão na aparência. E com ela sou grande, até na consciência. Me incomoda quando em trevas eu tento me achegar. Acenda minha alma quando deixar de brilhar. Inevitável não sentir a tua falta. Quando não me envolves, eu me sinto uma criança que só faz as coisas para se sentir. Mas importante que não ouve teus preceitos e se torna o errante. Eu quero ser santo para poder testemunhar que Cristo nos amou e brevemente vai voltar. Mil motivos para cantar, mil motivos para adorar. Com Cristo no comando, tudo posso conquistar. Eu quero ser santo, ser separado do mal. Eu quero ser santo, tal como Jesus é. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, tal como Jesus é. Eu quero ser santo, santo. Eu quero ser. Quero ser santo, tal como Jesus é. Eu quero ser santo, já é dar o reino dos céus. Eu quero ser santo, tal como Jesus é. Eu quero ser santo, ser separado do mal. Eu quero ser santo, tal como Jesus é. Eu quero ser santo, já é dar o reino dos céus. Eu quero ser santo, tal como Jesus é. Eu quero.